1856, suba restrito, nível de voo 310. 856, restrito 310. Voo 1940, chamou? A linda fala pista 10, 21, 20 graus com 99, voo 1940. Chame Centro Recife, frequência 12685. 2685, obrigado. Bom dia, bom serviço, bom Natal, bom Ano Novo. Igualmente. Cabra Bravo Eco, visual, com campo. Oscar Bravo Eco, chame Torre, 1895. 1895, grato. Tudo quanto a ver, senhor Ribeira, considerado, com a sua boa rotatória. E o Papavita inicialmente vai na proa de Parita. Reporta a terceira milha, Oscar Bravo Eco. Bono 940, decolou 50, controle 119 hoje. Bom voo e feliz Natal. Nós hoje, obrigado. Eu também. Eu vou passar a vez atualizar direto a rotatória. Direto. Salvador, boa tarde, algum 9940. Voo 1940, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 360. Da El 360, 940. Salvador, Bono 776, descendo a pesquisa nível 1, 50. Sente da informação, tango. Voo 1776, acione identificação, autorizado a chegar da Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, voo 1776, aí dentro. Desembarque bem, passageiro, Bono 601. Afirmativo. Eu vou confirmar só se pode retornar ao mesmo portão aqui, só um minuto, Bono 601. Tá joia, é rápido, viu? Terceira milha, baixada e travada, Oscar Bravo Eco. Tem livre pouso na 97, venta de 120 graus com 11 nós. Livre pouso, Oscar Bravo Eco. Seguindo Prono 0, 9601, nos chamará para nova autorização de pouso. Mete. Pelo Babavito, vai prosseguir para o 97, guardando a pista livre, é o número 2 para pouso, ok? Tráfego que procede é um Charlie 210, está na curta final, agora já com pouso autorizado. Tá 3197, gente da Tango, autorização nível 380, Galeão. Está 397, Galeão, nível 380 está autorizado, aerovia pesou 10 até ESMAP, após ESMAP direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5151, o controle 119 decimal 8. Ativo então 380, via Ampla Zuluno 0, Lúbito, Barbacena, rota conforme o plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge, transponder 51-51-1980, controle 3197. Antes da posição Lúbito, vai prosseguir na Ampla Zuluno 10 até ESMAP, ok? Eco, Serra, Mike, Alfa, Papai, ESMAP, após Lúbito e após direto Barbacena. Ativo, Ampla Zuluno 10 até ESMAP, Lúbito, Barbacena, 3197. Portão 3, chame pronto, pushback, então 3197. Vamos lá. Alô, Salvador, é o total 9891, agora pronto para o pushback. Autorizado, total 9891, não chame táxi. Chamaremos para o táxi, 9891. Cadê aqui o que é o Oscar? Normal, com a chave gravada, o Quilo Papavito. Aguardando a pista livre, Quilo Papavito. Na proa da rotatória, reporte para a descida. Isso. Isso. Quebra voar com o confirmo no pátio? Direcionar Alfa Golf Charlie, chame pronto para o táxi, só que foi em pessoas a bordo. Chame táxi, o Alfa Golf Vitor no solo aos 5-6, prossegue pátio 5. Autorizado backtrack, reporte livrado ao 97. O Oscar Bravo Eco após a passagem do Vitor Cruza, prossegue para o pátio 5. Capão Romeu, Vitor Charme Bravo, mantém as costas do ar, reforço para a descida. Capão Romeu, Vitor Charme Bravo, nós vamos modificar na 2057, desça para nível de voo 090 na Cruz de Mare. No 776, vista para 2.000 pés, ajuste no 090, autorizada a finalizar, se for estabilizado. 2.000, no 090, no 776, vai reportar estabilizado. Pode voar direto, Duna? Voo 1776, mantenha no PCO, hein? Pega no PCO, 776. Mike Eco Juliette, desça para 3.500 pés, ajuste no 090. Até a próxima. 9891, autorizado, pátio 3, pátio principal, após segunda direita via Indy Alfa, ponte Esperdão no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 0, tenha um bom voo e boa tarde. Boas festas, igualmente, grato. A linha de cola pista 10, venta de 1 0 graus com 8 nós. Salvador, é o 35464, parafuso e acionamento. No pátio 3, está livre, 35464, chame táxi. Vamos lá para o táxi. Natal 9891, decolou agora o 01, chama o controle em 119.8, tenha um bom voo e um Feliz Natal. Muito obrigado, 1198, bom Natal para todos. Salvador, boa noite, 1884, da Tango. Voo 1884, acione identificação, autorizado chegada à Mare. Desça para nível de voo 1200. 1200, boa noite, 84. Salvador, boa tarde. Nove oito nove decolado na sua escuta, possibilidade de aprovar Leda. Total 9891, contato radar, saída da Elsa, mantém a nível de voo 380, da presente autorizado Leda. Afirmativo, vamos com o vai, então à direita na proa de Leda. Obrigado, subindo para o 380. Voo 1884, da presente voo direto Itap. Direto Itap, voo 1884. Cruzamento no sétimo. Voo 1776, completa final, chame torre 11895. 1895 para a torre, muito obrigado. Um bom Natal para você. Está do controle, Salvador. Somente. Boa noite, no 776. Continua a aproximação, repórter marcador externo, baixado e travado. A reportar no externo, sem checar, no 776. Para o táxi com 50 a bordo, 3, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, 5464. Charlie Bravo, desça para nível de voo 050. Pátio 3, pátio 1, Alfa 180, obrigado. 295, bom serviço. Estacionamento no 33197. Espera inicial, tá 3197. Guarda. Charlie, tem condições de agilizar o cruzamento parte principal? Teve cruzamento, após vai prosseguir via taxiway Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera vai chamar a torre em 1-8, decimal 9-5, altímetro 1 no zero. Então, bom voo e boa noite, Alfa, Golf Charlie. Boa espécie. Torre, o trip 5464, ponto de espera da prova. Trip 5464, após o estrago, segundo a curta sinal, ali mantém pista 10. Faz a passagem do avião, curta, ali aí mantém.�※².','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 8891. Chame o centro Recife em 1251. Total 98-91-1251. Boa noite, obrigado, bom Natal. Portão 3 está livre, o pushback chama táxi. Livrar um 219, obrigado. É o Charlie Bravo, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1090. Para 3 mil pés, 1090, Alfa vai botar na Juliette, tem vários cachorros aqui na pista. Cachorro na Taxi Alfa, hein? É, já entrou uma pista já, são 3 cachorros, tá lá na pista principal. Tá na pista principal? Positivo. Informado, grato, bom no 76. Reportado agora cachorro no meio da pista aqui. Por uma questão de segurança, mantendo a escuta guarda. Vai manter o 5464. Gino 090, 1884. 1884, está reautorizado para o 080 080 080 1884. Essa aeronave para aproximação e pouso na 10. A torre informa a partir de agora pista impraticável. O 1880, confere? A torre informa a partir de agora pista impraticável, animais na pista. Sente, boa noite, 84. Mati, prossegue para o 070, ainda na proa de Itape, programando espera na posição 1. Ok, ciente. O Gol 884 solicita guardar então em Itape. Ok, ciente. No 070 é mais viável? Pode ser, 070. Ok, 070 com espera em Itape, aguardando a prosseguir na aproximação. Tá sim, o 884. Solo Salvador, Gol 601, retornando o portão 10 para o pushback acionamento. Autorizado, Gol 601, chame táxi. Chama táxi, Gol 601. Táxi 3197, tem no POV 114, 3 horas e 50, acende a tampa. Direita, Indy Alpha, ponto espera torre, ano 8, decimal 95, altímetro 1-0-0, tem um bom voo e boa noite, tem 397. Antes da Juliette, dona 776. Ingressa Juliette, o portão 04, observando a saída do Arbois da TAM. Dona 776, grato, boa noite. Grato, boa noite. Juliette, 4. Siga. É cachorro na pista, animais na pista. mantiver, só lembrando que é 1-0. Aos 15, o Bono 273. Obrigado. E aí, bisogo. Sede 10, 10, 9, né? Da Fica 1510, tá visual o Mate FDF. A gente aguarde transferência política. Outra quadrada. Vitor Charlie Bravo, livre ES, desce para 12 papéis. O time tem Salvador 1010. Vamos estabilizar no localizador da 1-0. Você prossegue na aproximação da 1-0, posteriormente 14, o senhor entra no circuito de tráfego para 1-7. Paciente, vai passar para 2, o senhor está chegando. Já mantém a praticabilidade aí na pista? Afirma, assim que possível, o senhor prossegue na aproximação. Esse é o 1-8-4. Poderia confirmar se já receberam? Eu ainda não recebemos não, Gol 273, mas assim que recebeu eu informo aqui. Ok, obrigado, Alemão. Só no Gol no 601, forma que foi solicitado para as 21h30. 21h30, eu vou checar só um minuto, Gol 601. Obrigado. O 354-64 tem livre decolagem da 10, levanta de 20 graus com 8 nós. Livre decolagem 64. Solo no 601 da Gol para o TAC, com 178 a bordo, 3 horas e 47, altera na Campinas. Bom pátio, voz Índia e Alfa, ponte espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-0, tem um bom voo e boa noite, como 601. Pátio Índia Alfa, ponte espera 18-9-5, muito obrigado. Liberada, desce para 3 no pés, altímetro em Salvador 1-0-1-0, ainda na espera em Itapa. Após a perna de aproximação, eu prossegue na chegada. 884, desce para 3000, ainda aguardando na perna de aproximação, prossegue chegada, 884. E 5464 decolou, 15, controle, 119.8, bom voo, feliz Natal. 19.8, obrigado, você também. Olho 5464, trip, boa noite. Trip 5464, contato radar de regulagem, submantém 190, saída PUCA. 190 na PUCA, o 5464. Estimativa, chame a torre 1895 para ingresso no circuito. 1895, obrigado, até a volta. Muito boa noite, sou Paulo Meu, Maia Kevin Guilherme. Passão para Itap, vai prosseguir na rota. Afirmativo, reduzindo para 170 nós, para 3 mil pés, aguarde a final do LR. 3 mil reduzindo, voo no 884. Espera pronto, 3197. Já 3197 ali, mantém pista 10. Mantém pista 10, 3197. Processo, baixado e travado, aqui é tudo 10. Gente, Juliette, Mike Eco Juliette, tem livre pouso na 17. O vento é de 120 graus com 7 nós. É, tem valorizado o pouso, Júlia. Romeu Alfa Golf Charlie decolou agora aos 17, controle 119.8. Bom voo, Feliz Natal. 198, obrigado, Feliz Natal pra você também. 298, controle, boa noite, Papa Romeo Alfa Golf Charlie. Papa Romeo Alfa Golf Charlie, boa noite, contato vai estar na decolagem, tudo mantendo 380, usando 12 pés, direto por ele. Golf Charlie. Uno 884, nível S, isso para 12 mil pés, 1010 no altímetro, informe estabilizado. 1010, transformar estabilizado, voo no 3197, tem livre decolagem da 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Correu 9601, no posto de espera, pronto. Gol 9601, ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, está visual com o tráfego na final, confirme. O tráfego vai prosseguir para pouso na 17. A linha mantém na 190, boa no mesa. O Vitor Charlie Bravo para modificação e pouso na 197. Uma base pela direita? Afirmativo, circuito pela direita, vai curvar agora à esquerda, aguardando para final da 197. O Vitor Charlie Bravo, plano foi modificado agora aos 19. Abrindo para a esquerda para o circuito da 197. Juliette no solo, 19, confirme. Pátio? Sim, tu vai livrar na Quebec e vai aguardar para prosseguir, ok? Decolou agora o 19, controle 119.8. Bom voo, Feliz Natal. 198, Feliz Natal para você. Vitor Charlie Bravo, está autorizado o sinal da 17, reporte curta sinal. Cortar a curta, o final da 17, Vitor Charlie. Radar decolagem, submantenho 380, saída da EL. Radar EL, vindo 380, peça 8.7. Voo no 884, estabilidade NS, pessoal. Voo no 884, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1.8.95. 895, boa noite, 84. Girando curta final da 197, eu vou fechar de bravo. Tem contato visual, tem livre pouso na 197, o vento é de 120 graus com 7 nós. Livre pouso na 197, vou fechar de bravo. Uno 601, tem livre decolagem da 10, o vento é de 130 graus com 7 nós. Livre decolagem, voo no 601. Oi, Salvador, voo no 884. Voo no 884, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando. Charlie, chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1. Operação Vitor Charlie Bravo no solo, os dois, não tá autorizado backtrack, reporte livrando. Mike Eco Juliette vai seguir o tráfego, ingresso via pista, reporte livrando, 1-7. No 601, decolou aos 2-2, controle 119.8. Tenha um bom voo, Feliz Natal. 9-8, obrigado, boa, igualmente. Zona 884, cheque trem, livre pouso a 10, o vento é de 130 graus com 7 nós. Livre, pista no 0, Zona 884. Zona 01, contato radar de decolagem, submantém o nível de voo 360, saída da EL. Nada EL para o 360, voo no 601. Até a próxima. Zona 97, suba e mantenha o nível de voo 360 na Prod Bridge. Pista para o 360, plano Bridge, 3197. No solo, 2-4, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, virando à Salvador, Gono 884, pisando para o táxi. Táxi de Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, Gono 884. Chama o centro Recife na frequência 1251. Recife 251, com acesso, tá aqui não, tá? Lima 601, chame o centro Recife na frequência 1251. 251 com Recife, Lima 5464, chame o Centro Recife em 2085. 2085, obrigado, ponto de vista. Para o táxi, Gol 1273, 163 agora, no terminal de 2 3 horas e 5 minutos. 163, quer ver? Afirmo. É, aprovado, Índia Alfa, teu ponto de esperada 10, está 1895 a torre, 1010 a justiça. Índia Alfa, 1010. Gol 1273, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol Bruno 273, Alinda, colono 0, vento no 20 graus, 08 nós. Aqui de fora da 10. Salvador, boa noite, gol no 613, tem que dar informação, estamos com autorização Brasília. Menos 3 Brasília, 360 já aprovado, pronto cópia. 360, pronto cópia, gol no 613. Autorizado Brasília 360, rota peso Luno 7, decola no 0, primeira curva à direita, perfil da subida Arbo, Elefa e após segue na aerovia. 5402, transponder, controle 199.8. Indicação, se mantém a nível de voo 050, chegada na área. 6050 na chegada na área, ótimo, bom, bom. Bom, contração Elefa. Transponder 5402, controle 5958, gol 16113. Correto, no quando pronto para acionar. Agora quando pronto para acionar, gol 16113. No 273, decolou os 34, chame o controle 1198. Controle 198, bom 273. De Salvador, bom 273, decolou a Delta, escuta. 273, boa noite, contato radar da decolagem. Subiu, mantenha o 360, posso cruzar 12 mil pés, vou direto Leda. Ok, autorizado 360, após 2 mil pés. Direto Leda, gol 1273. Recife na escuta. É, qual a rota do plano? Para 2000, Comini 10, chamar a localizadora da pista 10, Oscar, papapá. É, intenção de decolar 1-0 ou 1-7? Confirme o pai desse encontro. Qual parte? Parte 5? Pronto, cópia. Autorizado Recife, 270, rota GPR 58, decola pista 1-0, correção 1-7. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, transição Caju. 5-4, 1-2, código transponder, controle opera em 1-9.8. Qual é o POB? Sim, então o senhor chega com a torre, o POB, autonomia e alternado. Chame agora a torre 1895 para acionar táxi de decolagem, 1010 no ajuste, bom voo. Comente, boa noite. Salvador, gol 1-6, 1-3 para o pushback acionamento no portão 4. Menos 3, portão 4 autorizado, pista na Chimtax. Chimtax, gol 1-6, 1-3.